4:57. 3, 4. A vida é amor. Nova aliança. O amor está dentro. Começa agora na Nova Aliança, o programa Um Novo Dia. No programa Um Novo Dia, é pra você o Bom Dia Nova Aliança. Bom dia, minha amiga. Bom dia, meu amigo. Pelo sistema Nova Aliança de Comunicação, estou com você para mais um programa Um Novo Dia, que abre a programação de nossas rádios nesta terça-feira. De nossos estúdios na quadra 601 da Avenida L21 em Brasília, eu agradeço a sua generosa contribuição mensal para a nossa obra e a sua oração de todos os dias para que as rádios Nova Aliança continuem comunicando, inspiradas pelo amor de Deus. Graças a você, teremos mais uma programação muito especial nesta terça-feira, que começa com esse programa que foi produzido e já é apresentado por mim, Vilmar Machado. Vamos agora abrir a parte musical do programa de hoje. Programa Um Novo Dia. destreza e talento. Na lida em qualquer missão, a mão que segura o laço, no rodeio é castração. Animal, país no canto, de cordona e de violão, madrugada terceira, no rito da preta amada. Terça-feira, vamos rezar por todos os nossos ouvintes, por esta família Nova Aliança e pelo ano jubilar em que estamos. Convido você, meu amigo ouvinte, convido você, meu amigo ouvinte, para a nossa oração de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus Pai, ó Trindade Santa, nós vos louvamos pelos 60 anos da Arquidiocese de Brasília. Por tudo nós vos damos graças, pelo vosso infinito amor manifestado em nossa história, pelos que se dedicam generosamente a edificar a Igreja no coração do Brasil, desde os inícios da nova capital, erguida à sombra da Santa Cruz e sob o manto protetor da Mãe Aparecida. Nós vos damos graças pela fé professada, celebrada e vivida Ao longo destes 60 anos de evangelização, a vós confiamos o amanhã de nossa igreja arquidiocesana com a esperança que brota da fé. Renovamos hoje o compromisso de caminhar unidos e de evangelizar a todos com um novo ardor missionário nos diversos espaços do Distrito Federal. Confiantes no amor de Cristo que nos impele, nós suplicamos as vossas bênçãos neste ano jubilar, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Amém. E agora nós vamos continuar com música no programa Um Novo Dia, música na nossa capelinha. Senhora Aparecida, rogai por nós. 5:12. Programa Um Novo Dia. Acordando agora e acompanhando o programa Um Novo Dia pelo Sistema Nova Aliança de Comunicação, o meu bom dia. Hoje eu convido você para conhecer o site da nossa arquidiocese, onde você pode conhecer, por exemplo, o folheto Povo de Deus online, com a liturgia dos próximos domingos. É só acessar na internet arquidiocesedebrasilia.org.br que você poderá saber tudo o que está acontecendo em nossa comunidade católica. Além disso, conheça um pouco mais da campanha da fraternidade deste ano e muitas informações sobre o ano jubilar pelos 60 anos de nossa arquidiocese. É lá no site também que você receberá a mensagem do nosso arcebispo na página Palavra do Pastor. Lá poderá conhecer a Cúria Metropolitana e um pouco mais sobre nosso arcebispo, seus bispos auxiliares, bem como sobre nossos bispos eméritos. E acessar algumas informações básicas lá na página também você pode, sobre cada uma de nossas paróquias. E tudo isso que falei até agora é só um pouco do que você vai encontrar lá em arquidiocesedebrasilia.org.br. Vamos continuar com música aqui no programa Um Novo Dia. Thank you. Santa Cruz de la Tierra. continue sintonizado. Voltamos daqui a pouco com a programação que evangeliza. A vida começa todos os dias. Nova Aliança, missão de todos nós. O Bazar Nova Aliança é uma importante fonte de arrecadação para a Fundação Rainha da Paz. A você que colabora conosco, doando móveis, eletrodomésticos, roupas e brinquedos, nosso muito obrigado. Sua ajuda é muito importante. Nova Aliança, Nova Aliança. Com o Sim de Maria, na plenitude do tempo, o que era desobediência se torna obediência. Submissão redentora que manifesta a extraordinária dignidade da mulher. Maria, a nova mulher, a mulher da redenção plena. E 29 minutos. Aqui no programa Um Novo Dia, você sabe qual é a missão de todos nós? Nesta terça-feira, começamos agora a segunda parte do programa Um Novo Dia, aqui pelas rádios Nova Aliança, M710 FM 103,3 e na internet em novaalianca.org.br. Minha amiga, meu amigo, nossa rádio espalha com você, é claro, o amor de Deus, porque você sabe, a Nova Aliança é missão de todos nós. É sob a luz dessa missão e na confiança em Nosso Senhor que estou fazendo um apelo na expectativa de, mais uma vez, contar com sua generosidade. Continue nos ajudando a cada mês e, se for possível, aumenta, nem que seja apenas um pouquinho, a sua doação mensal. Para continuar nos ajudando, você pode utilizar o depósito bancário, por exemplo, no Banco do Brasil, agência 3478, dígito 9, conta corrente 140-399, dígito 0. Para informações sobre outras formas de ajudar ou para se tornar um novo colaborador, ligue 2103-0710 ou 2103-0712 em horário comercial. Nova Aliança, a voz da Arquidiocese de Brasília. Vamos com mais música aqui no nosso Um Novo Dia. Nesse momento, verso que daí a pai, quero contar pra vocês da coração do meu pai. Uai, uai, das promessas do meu pai. Vou cantar nesse momento, verso que da ideia sai. E tem coisa pra contar, tem coisa. Meu pai, pra me ver casado, prometeu tudo que tinha. Depois que vive o casado, tudo a sua e eu na minha. Uai, uai, tu na tua e eu na minha. Meu pai, pra me ver casado, prometeu tudo que tinha. Meu pai, pra me ver casado, prometeu-me um burro branco. Depois que me casado, me deu um par de tamanco. Uai, uai, me deu um par de tamanco. Meu pai, pra me ver casado, prometeu-me um burro branco. Se fosse pelo menos um sapatinho, né? Tamanco todo branco. cuidar da sua vida. Uai, uai, vai cuidar da sua vida. Meu pai pra me ver casado prometeu casa e comida. Nunca mais eu ficar com a promessa do rei. Meu pai pra me ver casado prometeu de tudo um pouco. Depois que me viu casado, diria que eu não tô louco. Uai, uai, diria que eu não tô louco. Meu pai pra me ver casado prometeu de tudo um pouco. Tá louco, Tico? Vem teu casado pra enlouquecer, pai. Não me deu nada. Meu pai pra me ver casado prometeu muito carinho. Depois que me viu casado, me deu um pobre nevinho. Uai, uai, me deu um pobre nevinho. Meu pai pra me ver casado prometeu muito carinho. Por falar em vinho, nós os meninos estamos mandando um abraço pra aquela gringaiada lá da Serra Gaúcha, que produz o vinho Canção. Pra me ver casado, prometeu-me meio mundo. Depois que me viu casado, vai trabalhar vagabundo. Uai, uai, vai trabalhar vagabundo. Meu pai pra me ver casado, prometeu-me meio mundo. É, tô esquecendo que ajudava lá na roça, né? A voz do hábito de dizer algo amável ao pronunciar as primeiras palavras pela manhã. Isso estabelecerá uma nova rotina no seu dia a dia. 5 horas e 34 minutos. Programa 1.